É dia 29 de outubro de 2018 e este é o episódio 9 da série 1 do podcast Ubuntu Portugal, Ano do Linux. O show sobre Ubuntu, software livre e outras cenas. Comigo estão hoje o Tiago Carrondo, na Ericeira, em Portugal. Eu, olá. O David Negreira, em Almer, nos Países Baixos. Olá, olá. E eu sou o Diogo Constantino e estou em Bruxelas, a cidade capital da Bélgica e da União Europeia. E então, Diogo, o que é que tu contas? O que é que andaste a fazer esta semana? Esta semana andei vorazmente a comprar tudo o que está na loja da Canonical e do Ubuntu FR. Já foste aumentado, não é só em janeiro? Não te revi o contrato só em janeiro? Não, o meu contrato vai ser revisto antes, espero eu. É que ir às compras da loja da Canonical. Sim, sim. Não é ir à loja do chinês. Não, de maneira nenhuma. Aliás, falámos disso com os nossos amigos da comunidade Ubuntu Portugal no Telegram. Tivemos uma pequena conversa sobre isso, interessante. Em grosso modo, estamos acho que todos de acordo que tudo que está na loja da Canonical é super caro, mais caro do que deveria. Sim. A razão pela qual isto não causa um estrago maior é que quase ninguém sabe que a loja da Canonical existe, na minha opinião. Sim, isso poupa-se imenso dinheiro, não sabendo que existe. Poupa-se, eu, cada vez que lá vou, poupa-se 60 euros. Acho que é 60 sim, euros, sim. Que é o preço da mochila. 60 euros. Uau. Chego lá, não compro a mochila, poupo 60 euros. Ou 60 libras, se calhar é 60 libras. É capaz de ser, é uma coisa estupidamente também cara. Também se resolve já, então temos três computadores à frente e não estamos eu a ver. Eu já comprei uma, mas já tenho uma, não me lembro se te mostrei. Se chegaste sim, a ver. Sim, vi. É muito grande, pá. Eu estou em coisas mais pequeninas. É gira, é? Sim senhor, tem pintarola, é cara, yeah, é verdade. Mas eu gosto de, sempre que possível, bagagem pequenina. Mochilas pequeninas. E porque quanto maior é a mochila, mais pequenino tu pões lá. E quanto mais tralha tu pões na mochila, mais as tuas costas se queixam ao final do dia. Isso é um facto. Quando nós fomos à Eslováquia, eu levei esta mochila e levei com um portátil, um gravador de som portátil, um microfone, um cabo e roupa para 4 dias. Pá, eu lembro-me de ir a Essen com e não dois, ia muito cheia. Com dois portáteis. Levei uma mochila grande e ia com dois portáteis. O de 15, o de 15 e o de 12. Pá, só para aquela. Sabes porquê? Eu só levei dois portáteis porque. Ele tem duas mãos. Pode teclar nas duas ao mesmo tempo, pois, tipo hacker. Isso, mas agora, olhando a esta distância, aquilo foi o quê? Estupidez. Estupidez do cabelo. Porque... E lá vai o nosso amigo Alexandre ter que fazer aí uns bips. Estupidez não conta. Carrondo conta. Também não é palavrão. Pronto. A Apple pode discordar da parte do Carrondo. 78 libras custa a mochila. Yeah, 88 euros. Pronto, euros também? Yeah, tem lá em euros. Bem em libras. Tens lá em cima Store Currency, podes escolher. E fica no mesmo? Fica 88 euros e 14. Ah, 88. Sim. Ele converte. Pronto, eu tenho uma mochila, eu gosto muito da mochila. A mochila é gira, tem uma boa capacidade. De ter algumas. Nota-se que foi feita há uns anos, desenhada há uns anos. Que há lá coisas, por exemplo, prontos para um iPod Nano ou uma coisa assim, bolsinhos para isso, coisas específicas que vê-se estão um bocadinho datadas. Yeah. Não há nada, por exemplo, adaptado específico para um smartphone do tamanho dos que são agora comuns. Mas já não usas o teu iPod, Diogo? Eu nunca tive um iPod. A sério? É verdade. Sim, mas compraste mais o quê? Compraste uma mochila? Não, a mochila já tinhas comprado. O que é que foste às compras comprar o quê? Comprei, não na loja de Canonical, mas na da Ubuntu FR, as t-shirts do Cosmic Cuttlefish. Comprei duas. Chegaste a comprar do Bionic? Aquelas que a gente viu em Tijon? Eu quando fui para comprar já estavam escutadas. Oh diabo, eram muitas giras. Eram muitas giras, sim senhora. E o lema, hashtag que eles fizeram, The Beaver is Coming. Estava muito bom. Yeah. A agarrar o. Não posso dizer, né? Senão a Apple depois não gosta de mim. Peixe, não. Mas está muito giro. Eu por acaso dessas gostava de ter. Não que não goste de Lulas, atenção, mas o Beaver era sim. As Lulas também estão giras. E compraste mais o quê? E comprei logo no dia a seguir a t-shirt oficial da Canonical, que saiu também, sobre do Cosmic Cuttlefish. Essas já chegaram. Choques com tinta. Exatamente, uns choquinhos. Comprei no mesmo dia, mas não foi de parte da mesma encomenda e chegaram hoje dois ratos do Ubuntu. O Diogo é tão capitalista, pá. Que ainda por cima divide as encomendas, que é para pagar os portes 10 vezes. Exato. Há um rato, pumba, 20 euros em portes. Não, agora vou comprar ratos. Dois pinos, pumba, mais 20 euros em portes. Agora mais uma t-shirt, pumba, 30 euros em portes. Eu então conheci um gajo que tentou negociar uma mochila daquelas da Canonical que a gente falou há bocadinho. Só compro se me encherem de merchandising, se me encherem com autocolantes e com coisas, eu compro a mochila. Yeah. assistiu a esta parte da conversa. Não vou dizer quem é, mas assistiu. Teve sorte a esta ou não? Parte da conversa. Claro que não. Opa. Eu mandava-lhe um tijolo dentro. Tijolos então, para pagar mais. Eu vou ficar por aqui, senão não, ainda digo o que me apetece e o que estou a pensar. Está bem, então e mais? David, então e tu? Também foste às compras? Eu ainda não fui às compras. Quer dizer, fui às compras, mas fui às compras devido ao facto de eu finalmente ter ido às compras, exato. Não, devido ao facto de já ter feito o unboxing do Terezoom, do Olimex, do portátil que tens de construir que completamente. Está o Terezoom. Então, já está montado, já está a funcionar, já, é ótimo. Já estive a ver as peças, é um bocado assustador a quantidade de peças que tu tens dentro de saquinhos. Para montar, tens desde ímãs, parafusos, cabos, sensores de sensores para o dedo, para o rato, tens uma catrafada de coisas que tu tens que meter no portátil. E então eu dei-me conta que não tinha parafusos, aliás, não tinha chaves de fendas para aqueles parafusos pequeninos. E então tive que comprar um kit de ferramentas, uns gestores de ferramentas para conseguir montar o portátil. A pergunta que se impõe é, já tens uma estimativa de qual é o percentual de peças que vai sobrar no final do processo? Epá, eu espero que seja 0%, né? Pelo que eu estou a ver, aquilo não tem... É o teu palpite mais honesto? É o meu palpite mais honesto, sim. Porque eu estive a ver também já as instruções, já estive a dar um link nas instruções e parece-me relativamente fácil. É trabalhoso, mas relativamente fácil. Portanto... 0 a 10 quanto? Que é de nível de dificuldade? Sim. Pá, diria um 7. Nível de dificuldade 7. Está lá tudo muito bem explicadinho. Parece ser fácil. Agora, fazer os encaixes todos e ver se encaixa tudo bem, já vai ser outra conversa, mas em princípio será fácil. Também pelo que estive a ver, o feedback das pessoas também dizem que não causa assim muito problemas a instalação, portanto vamos ver. Entre o sábado e o domingo isso resolve-se? Dois diazinhos? Sim, acho que sim, acho que vou conseguir montar isso não, em dois não te diazinhos. Quero apressar, que eu sei que vais querer saborear, não é? Claro. Mas o teu prazo connosco é dezembro, não é? É dezembro, exato. Portanto, ainda estás bem dentro. Estou bem dentro e parece que vou atingir a meta relativamente cedo, mas pronto. Diogo, temos de ter cuidado com ele, pá. Este é dos que cumprem prazos e dos que cumprem promessas. E... Yeah. Aqueles que têm um bocado de tempo livre a mais, têm um bocado de tempo livre a mais ainda para fazer coisas. Yeah. Vê-se mesmo que não trabalhas e não tens família. Nota-se logo. Então, tem mais, ficas por aqui. Eu não conto nada, podes contar tu mais uma, porque eu não tenho mais nada para contar. Esta semana foi uma seca para mim. Pronto. Nada, zero. Do meu lado, estou a instalar o Diaspora. Para quem não sabe, o Diaspora é uma rede social descentralizada em que cada pessoa pode ter o seu próprio pod, ligar-se aos outros diásporas ou aos outros servidores. É, funciona tipo um Google Plus ou um Facebook ou uma coisa do género, mas descentralizado. Portanto, estive agora a tentar instalar até hoje, estive hoje de roda disso, só que a minha VPS neste momento é um bocado fraquita, porque aquilo envolve instalar uma base de dados tipo PostgreSQL ou MySQL, mas os daemons todos em Ruby, e o Ruby não é conhecido por ser levezinho a consumir recursos, portanto tive um bocado de problemas e entretanto estive à procura de companhias de hosting. Encontrei uma companhia que está a vender ou tem uma promoção em que durante 6 meses só se paga 1€ pela VPS. Eu quero fazer um apelo. Diz. Nós partilhamos, tenho de te interromper. Força. Tenho de interromper porque assim, eu quero fazer um apelo à nossa vasta audiência, porque, e nós, David, tu e eu partilhámos aqui de uma dor esta semana, que foi, aliás, fui eu que te alertei para isso, que era nós, o serviço não era bom nem mau, mas era um serviço baratucho, europeu e baratucho, que era aquele hosting do Aruba Cloud, mais pessoas conhecem de certeza, em que tinha uma coisa muito porreira, que eram umas VPS muito amichurucas, mas por 1€ por mês. Exato. Com outra vantagem, que é, tu espetas para lá com 30€ e tens aquilo pago para 2 anos, ele vai descontando, que é super cómodo. Exato. Qual é o drama? Eu no outro dia precisei de levantar mais um load balancer, estava a contar com uma dessas VPS, e então cheguei à triste realidade que o Aruba deixou de ter aquelas VPS por 1€. Pois. E então a quest, a nossa cruzada esta semana tem sido encontrar um substituto à altura, europeu, para o serviço do Aruba Cloud, que pelo visto era único. Era único. E então, mas tu sobre isso tens alguma coisa? Encontraste há pouquinho tempo, não é? Uma aproximação a isso? Uma aproximação, não é bem uma aproximação, porque realmente pagas 1€, mas só pagas 1€ durante 6 meses. A partir daí vais ter que pagar 15€ pela VPS, mas tenho a dizer... Sobe ligeiramente o preço e digamos que é uma VPS com características bastante boas. Tem 400 GB de SSD, tem 8 GB de RAM, 4 core, Portanto, pá, eu acho que pelo preço, qualidade de preço, parece-me ser bom. Estava logando na consola e estava já a ver como é que se comportava e estava-se a comportar bem. E provavelmente vai ser aqui que ocorreu o diáspora, vai ser nesta máquina. Eu disse que ia fazer um apelo, mas depois só fiz a introdução teórica e não fiz o apelo. O apelo à nossa vasta audiência é, pessoal, se conhecerem um serviço minimamente fiável, não tem que ser nada do outro mundo, não é para guardar dados importantes, mas um serviço minimamente fiável, como as VPS custem para aí 1 euro, eu digo para aí porque já estou a alargar a fasquia, para aí para 1 euro e meio vá perder a cabeça 2 euros. Um serviço que custa 1 euro e que dê uma coisa para aí, nem que seja com 256 de RAM, não há de ser possível mais do que isto. Que nos faça chegar essa informação, porque eu então estou há 2 dias sem dormir à conta disso, porque há 2 dias sem dormir. Preciso mesmo de encontrar uma alternativa para o UbaCloud. E tem que ser uma VPS em que dê para instalar tudo, né? Que tenhas root e que dê para fazeres tudo lá dentro. Que tenhas root, exatamente, e que depois escolhes o sistema operativo e depois o que quiseres lá em cima. A última que experimentei que foi um horror foi uma coisa que se chama Scaleway. Certo. E que tem umas imagens do Ubuntu tão marteladas que nem os snaps lá correm. Uau. Não é por omissão, é não correm. Tu instalas e o daemon não corre. Isso é estranho. E depois tu mandas, abres um ticket a dizer: epá, mas que raio do Ubuntu é que vocês têm aqui que não corre snaps? E eles dizem: não temos nada a ver com as imagens estão no GitHub, portanto, sei, é a comunidade que as faz. E tu entras em pânico. Pois. Portanto, péssima experiência, não recomendo a ninguém. Não tenho nada a ver com as imagens. Tenho cópias desses tickets, dos tickets que eu abri com eles. Por acaso, se calhar já não, porque entretanto já me cancelaram a conta, né? Portanto, eu mudei-me. Por acaso, na altura, acho que não falei em nomes, mas abri aqui no ar quando andava a migrar as coisas. Foi quando mudei para a DigitalOcean e estou super contente. Uhum. O problema da DigitalOcean é que começa nos $5 e às vezes não é preciso tanta coisa, pois. É preciso uma coisa mais barata que isso. Pois. Mas pronto, mas portanto, não se esqueçam, se conhecerem algum serviço alternativo ao Aruba Cloud, uma coisa que seja de um. Qualquer coisa com 1 euro e que não seja um serviço de hosting como a Amen, estamos a falar de VPS, onde um gajo tem root, avisem, ok? Telegram, e-mail, aquilo que o Diogo depois vai dizer no fim, ok? Aqueles canais todos de comunicação que exatamente. Nós temos e que o Diogo certamente que vai dizer no fim. Exatamente. Ok? Olha, e enquanto estávamos aqui a falar, se calhar ouviram um clic-clac-clac-clac. Não se ouve nada do teu teclado, então não se ouve nada, Diogo. Nada. É um teclado mais silencioso. Eu estou em Portugal e ouço como se estivesse aqui ao meu lado. E foi outra coisa que eu estive a fazer, que foi, eu reportei um bug num snap, no SDL Pop, que é uma reimplementação do Prince of Persia. Muito tempo livre. Não para reportar o bug, mas se andaste a jogar o Prince of Persia. Não de jogar, eu tentei jogar e o que aconteceu? O snap não lançou. É, dramático. Abriu o bug e o Alan Pope respondeu-me agora mesmo, enquanto a gente estava a gravar, que para eu testar de novo. Vai trabalhar, não é? A resposta mais digna é: vai trabalhar. Vai trabalhar malandro. E ele perguntou-me agora se estava tudo a funcionar agora e está tudo porreiro. Mas é por isso que se quiserem jogar Prince of Persia. Tens andado mais rabugento porque o Prince of Persia não abriu. Exatamente. Faz sentido. Então, vamos para o que realmente interessa ou ficamos por aqui na conversa da treta mais um quarto de hora? Sim, porque já vamos ser um quarto de hora, é um facto. Mas temos aqui um elefante gigantesco na internet. Eu ainda não percebi qual era a cor, se é vermelho, se é azul. Mas acho que o Tiago vai nos explicar. Tenho que começar por dizer que toda a minha panóplia de merchandising que há cá em casa, aquela que eu digo que tem, e de facto é verdade, não, sem desprimor para aquilo que vem da store da Canonical, que também não costuma ter qualidade, mas os bonés da Red Hat costumam ser uma coisa do outro mundo. Bonés. Sim, tenho vários. Queres não, ver? Não são fedoras. Não, bonés. E então, os bonés têm muita qualidade, só que são vermelhos. A cadeira vai-se partir toda. E de repente. Peraí, tenho de interromper, que esta cadeira está quase a desmontar-se toda. Corta o teu som, pá. E então, o drama aqui tem sido, durante o dia de hoje, estamos a gravar isto, tem sido que a IBM comprou, ou pelo menos está em vias de, já finalizou a negociação, de comprar a Red Hat. É verdade. E a grande dúvida, enquanto o Diogo destrói o seu escritório, a grande dúvida é se a Red Hat vai continuar a ser vermelha ou se de facto vai mudar de cor. Eu acho que vai passar a ser roxo, né? É ali uma mesclazinha, não é? Eu não percebo muito cores primárias, mas poderá ser uma opção. Misturas o vermelho e o azul e dá o roxo. Falando em misturas e do que é que virá aí, também estou um bocado reticente, né? porque sim, IBM, apesar de ter dado algumas contribuições para o open source, comparada com o Red Hat, está a milhões de anos de distância. Vou esperar para ver o que é que vai sair dali, mas também estou assim um bocado estupefacto com esta compra. Estive a fazer uma pesquisa rápida por notícias que envolviam a Red Hat, mais até porque a IBM, mal das por ela, mas a Red Hat de vez em quando aparece nas notícias. Certo. E uma notícia que tem meia dúzia de meses dava conta dos lucros da Red Hat serem de perto de 1 bilhão no ano anterior, se não me engano. 800 acho e tal que eram mil. Dois. Não, 800 e tal mil. E então era quase um B. Portanto, olhando para isto, quando a gente olha e diz que isto é um negócio de 34 bilhões, parece muito a dinheiro, mas quando a empresa dá logo lucro, os últimos lucros que deu foi de 1 B, uhum. Se calhar não foi assim uma compra tão, um negócio tão bom quanto isso. Portanto, isto deixa-me aqui um bocado a pensar se não terá aqui havido alguma troca além desta quantia avultada de dinheiro. A segunda dúvida que eu tenho, e quero ouvir também a vossa opinião, é sobre quem mais estaria interessado na Red Hat, ou seja, se isto foi um leilão ou se isto foi uma compra única, ou seja, está aqui uma proposta e foi negociada e pronto, ou se existiriam mais empresas interessadas em comprar a Red Hat, até porque a SUSE foi comprada já pela segunda vez há relativamente pouco tempo também. Segunda ou terceira? Exatamente. E tenho mais uma, este é para comer tudo um alvoroço, que é, também para vocês comentarem, até aí qual será a próxima empresa ligada à Linux que vai ser comprada? É? Bem, então, bora gente, podem comentar. Respondendo à tua primeira pergunta, quem é que mais te deveria estar interessado na Red Hat, eu diria que muitos dos grandes players que neste momento não estão assim muito presentes na cloud, que estariam interessados, sendo um deles a Oracle, que já se ouviu vários zunzuns da Oracle tentar comprar a Red Hat. Não sei se vocês se lembram há uns tempos. Tem feito ótimas coisas com aquilo que compra, não é? Certo. Eu acho que estão todos interessados. Eu acho que está a Oracle, eu acho que está a Microsoft, eu acho que está... Está, não, esteve. Não sei se ainda não estará. E o Google também. Os grandes estão todos estavam e estão todos interessados na Red Hat. Uhum. Mesmo os que já estavam na cloud, também acho que tinham interesse. Há um valor muito grande na Red Hat. Eu tinha a ideia de ter ouvido que o lucro tinha sido de 2 bilhões e que eles estavam com um objetivo de 5 bilhões daqui a 3 anos. Uhum. E de qualquer forma, as ações da Red Hat têm estado muito interessantes este ano. Eu próprio estava interessado em comprar ações da Red Hat. Olha, devias ter comprado, se calhar, não? Já me arrependi, sim. Era de certeza um melhor negócio do que mochilas da Canonical. Sem dúvida. Sem dúvida. Mas as mochilas da Red Hat, eu tinha de comprar várias mochilas da Red Hat para conseguir comprar uma ação da aliás, várias mochilas do Ubuntu para comprar uma ação da Red Hat. Duas ou três, provavelmente. Yeah, yeah. Sim, aquilo estava nos 150, né? 150 dólares. Tem subido e descido um bocadinho. Sim, não são ações baratas e são ações muito valiosas, claramente. Yeah, yeah. O mercado reconhecia e reconhece o valor da empresa. Quanto qual é a próxima? Eu não sei qual vai ser a próxima, porque nunca se sabe, né? Mas é claro que a atenção está virada para a Canonical. Yeah. É inevitável que depois de se comprar a maior empresa, se olhe para a segunda, que ainda é independente, e que seja para ela que... Yeah. Que a atenção esteja toda virada. Há também aí outras empresas que são interessantes, diria eu, do ponto de vista open source / empresarial. Cenas tipo o Puppet, o Splunk, por exemplo. O Splunk é bastante valioso, parece que não, mas o Splunk tem um grande valor de mercado, é uma empresa bastante grande. Uhum. A Canonical não sei porque não é uma empresa pública, né? E não sendo empresa pública, pois, não pode ser comprada assim. Apesar de eu já ter ouvido uns zunzuns de há uns tempos do Mark Shuttleworth estar a trabalhar nesse sentido, né? Sim, ele está a tentar levar a empresa pública, ele já admitiu isso várias vezes. Yeah. Aliás, eu estou interessado em comprar ações também. Sim. Assim que eu puder também vou querer comprar ações. A melhor forma de termos o Linux que nós queremos é sermos donos do Linux que nós queremos. Exatamente. Agora não me estou a lembrar de nenhuma, mas sim, há várias empresas que têm sim, um valor bastante interessante, que fazem produtos bastante utilizados no mundo empresarial e na cloud e que de certeza que são alvo de interesse destes gigantes da internet. Yeah. Não tenho dúvida nenhuma disso. E este movimento da IBM de comprar a Red Hat é realmente para entrar no mundo da cloud, né? Isso vê-se, eu por acaso estive a ler o anúncio da Red Hat no próprio website da Red Hat e eu estive a fazer a contagem do número de vezes que eles dizem a palavra cloud naquele artigo. São 44 vezes. 44 vezes que eles referem a palavra cloud. E, portanto, vê-se que a IBM está um bocado atrás nesse aspecto e quer apanhar o comboio, e a única maneira de apanhar o comboio neste momento é comprar a Red Hat. Pronto, e acho que esse foi a maior razão da IBM comprar a Red Hat, acho eu. Pelo menos é o que eles demonstram neste momento. Pronto, espero que continuem a deixar a Red Hat manter o software que eles continuam a manter e a mandar cá para fora. Pois. E as contribuições todas que eles fazem. A Red Hat não é só cloud. A Red Hat, além da cloud, é e OpenStack e OpenShift. Kernel, GNOME. Eles têm muita influência no GNOME, mas o GNOME sobreviveria sem eles. O Kernel levou uma pancada, mas sobreviveria sem eles. Agora, o CentOS é deles. Sim. O Fedora é basicamente controlado por eles. Essas distribuições que têm uma forte implantação na comunidade, principalmente o Fedora, que é o descendente do Red Hat Linux, sim, iriam levar. E não se sabe bem o que esperar disso, porque se o interesse da Red Hat é na cloud, o que é que poderá estar a vir aí para essas distribuições? Exato, exato. Portanto, a notícia seguinte foi o lançamento do kernel 4.19, que aconteceu já a semana passada. Uhum. Foi feito até então pelo Greco Hartman, que ele teve a liderança até agora, porque o Linus tirou uns dias para trabalhar nele, na atitude dele, e para descansar um bocado, que também acredito que ser o cabeça do kernel Linux não seja uma tarefa nada fácil. Sem dúvida. E, entretanto, depois dessa release, o Greco Crowhartman deixou no final da release a dica de que ia passar agora outra vez a liderança ao Linus. Portanto, foi assim anunciado que o Linus estava de volta ao desenvolvimento do kernel e a liderar o kernel. E pronto, já se vê alguns comentários nos pull requests que ele faz, já se nota a diferença na maneira como ele aproxima as pessoas e como ele responde às pessoas e aos tickets. Portanto, está, digamos que ele está-se a tornar mais amigável, vá. Se quisermos dizer assim. Sim. Quer dizer, logo o primeiro patch que ele comentou e que não aprovou sem alterações foi logo motivo de um artigo num site qualquer, não lembro já qual é que é, em que reviram e reviraram completamente palavra por palavra tudo o que ele dizia. Espero que ele tenha mudado. Eu, francamente, eu acho que a atitude dele não era própria de se lidar numa comunidade. Certo. Muito grato por todo o trabalho bom tecnicamente que ele fez, mas de facto não acho que fosse um trabalho apropriado no ponto de vista da relação com as outras pessoas. E vamos ver no que está. Sim, vamos ver no que está. Ele, por enquanto, pronto, parece estar de volta em força. Portanto, vamos aí ver mais releases e vamos ver como é que as coisas se comportam daqui para a frente. Só mais um ponto que eu achei interessante que ele faz também. Ele parece que tem uma blacklist de palavras. E essa blacklist filtra os e-mails na saída. Portanto, se ele escrever alguma palavra que seja mais agressiva ou que não estou mais agressivo, esse e-mail não vai sair e ele é avisado. Portanto, eu achei isso, esse ponto também engraçado para ajudar nessa quest de ser melhor. É uma solução bait-geek. Completamente, completamente. Os ouvintes não sabem porque provavelmente o Alexandre cortou, mas o Tiago teve de se ausentar e, portanto, eu e o David estamos agora sozinhos. Uma pena. A fazer o resto do episódio. É uma pena, mas certamente que no próximo episódio o teremos de volta. Tens aí umas notícias que falam do Ubiports? Sim, tenho. O Ubiports teve no passado sábado, dia 27 de outubro, o seu Q&A 39. Uhum. Muitas novidades super interessantes. Houve um hackathon em Viena. Eu tive esse hackathon, mas depois os bilhetes de avião e de comboio e a duração de um e do outro e ainda mais o alojamento ficava tudo muito caro e então não fui. Portanto, houve um hackathon para o desenvolvimento da nova app Telegram. A app Telegram que nós temos neste momento é um bocadinho, não diria instável, mas tem problemas visíveis a utilizá-la. E à medida que o Telegram tem feito alterações na API, isto tem-se agravado. Então eles sugeriram que nós adotássemos o mais depressa a versão mais recente da API deles. Eles, aliás, até publicaram uma biblioteca como software livre para que os vários projetos pudessem utilizar. Uhum. Então o que o projeto resolveu fazer foi, aliás, o Florian, que é um dos core developers do projeto, decidiu fazer, foi reimplementar tudo de raiz. Uau. Então criou este hackathon porque ele disse que aquilo não tinha onde pegar. mas vão fazer de novo. Exatamente. Então tiveram lá várias pessoas, ainda foi um grupo grande para o desenvolvimento de uma app só. umas 5 ou 6 pessoas, ou foi. Entre eles o Kryl, que é o autor do Fluffy Chat, que já vamos falar mais a seguir. E teve também o autor da app do Signal para Ubiports, que não me lembro agora do nome. Estes foram provavelmente as pessoas mais conhecidas. A maior parte eram alemães, mas havia também húngaros e talvez outro austríaco, sem ser o Florian, não me lembro bem já. Foi um sucesso e o Florian mostrou já a aplicação num estado de alfa, ainda não beta, mas de alfa. Fez a demonstração no Q&A com o streaming de Mir para, neste caso, direto para o YouTube. Certo. Também o Fluffy Chat lançou uma versão nova. Foi a primeira versão estável do Fluffy Chat. É uma aplicação super interessante, com uma interface muito, muito atrativa. Além de ser a primeira versão estável, tem funcionalidades novas, stickers e outras coisas bastante comuns em aplicações de chat e que toda a gente espera ter. O Dalton, que é um dos nossos core developers, classificou esta aplicação como a melhor implementação de um cliente móvel para The Matrix, portanto, e que se disse que era claramente melhor que o Riot. Pois, eu também tenho algumas queixas do Riot. Eu gosto do Riot, assim, dá para safar, vá, digamos assim. Mas é bastante pesado, é uma aplicação muito pesada. E não é nada amigável. Sim, eles melhoraram um bocadinho em termos de peso agora recentemente, há uns dias. Certo. Mas sim, é pesado. É pesadota, sim. Olha, e uma notícia muito fixe é que a comunidade está a pedir ajuda para testar um dos seus portes comunitários feitos com o Halion. Este já está num ponto bastante avançado. Ainda há coisas que não funcionam. Acho que a máquina fotográfica não funciona. O Pulse também não está a funcionar. Portanto, chamadas sem som são possíveis. Só para dar toques. É para dar toques uns aos outros. Exatamente. Tu lembras-te quando a gente não dava toques uns aos outros? Há um conjunto de coisas que ainda não estão a funcionar, mas o porte está num estado bastante avançado e são precisos testers. O porte é para o Sony Xperia X. Há mais dispositivos da Sony no pipeline da comunidade e há os HTC e o Vince Francoma mostrou-me o OnePlus 2, que também está muito bom, performance espetacular. Mas este é o que está o ponto mais avançado. E que se alguém tiver um Sony Xperia X e não for o seu daily driver, pode dar uma ajuda. E nós vamos deixar também o link para isso, para ajudar. Se tiverem um Sony Xperia X a apanhar pó ou tiver abandonado aí na gaveta, podem-lhe dar bom uso agora, fazer uns testezinhos. Olha, e deu muito o que falar esta semana aos nossos amigos da Pine 64. Pois, eles têm agora que aparecer nos shows todos, né? Todos os episódios. Este episódio é que não tínhamos nada planeado falar deles. Eles resolveram lançar um telefone e um smartphone e um tablet. Um telefone da Pine 64? Exatamente, um smartphone. Eles anunciaram, aliás, isto foi um jornalista que perguntou, jornalista barra blogger, que perguntou ao Sebastian Riedel do QDE, ou o Sebastian disse-lhe, houve ali uma espécie de leak, vá. Não é bem o link, porque os gajos da Pinebook são muito abertos nestas coisas e não se importam que se diga seja o que for. E então o pessoal do Plasma Mobile vai preparar, quando receber as boards, um port do Plasma Mobile para quer para o telefone, quer para o tablet. Este foi um anúncio que teve aí nas notícias todas, dos blogs todos e sites de notícias da comunidade Linux. O que não esteve nas notícias foi que a empresa contactou o projeto também Ubiports, oferecendo-se para disponibilizar boards de desenvolvimento para alguns developers do projeto que quisessem fazer um port do Ubuntu Touch para PinePhone e para o PineTab. Altamente. Claro que isto estando na lógica da Preston's, é claro que um dispositivo aberto está muito na lógica da comunidade Ubiports, que respondeu afirmativamente. E nas próximas semanas, tal como os developers do Plasma, eles vão receber boards para poderem fazer os testes e ver o que é que de facto é preciso fazer e como é que se poderá fazer eventualmente os ports para estes dois dispositivos. Boa, boa. Estou curiosíssimo porque eu gosto bastante da Pine 64 e das boards deles, e eles agora mandarem isso para este mercado é uma coisa que nem eu estava à espera, para ser honesto. Eu também não. Há ainda umas coisas que resultaram do episódio passado e que merecem algumas pequenas correções. Certo. Primeiro é que A Microsoft juntou-se à ONI, isso é um facto, mas é relevante dizer que as patentes do VFAT, portanto o sistema de ficheiros que é utilizado para os cartões de memória, para as pens, isso assim, ficou de fora. A sério? Uma das coisas mais importantes que devia de ser o open source. E o NTFS, sabes? Se eles... O NTFS, o que também ficou de fora. Há muita gente também a dizer que a Microsoft tornou as patentes open source, isso não é verdade. Só quem é membro do ONI é que tem acesso à utilização destas patentes. Sim. Beneficiar do open source, software livre, não é preciso ser sócio de absolutamente coisa nenhuma. Portanto, há aqui uma diferença fundamental nisto. Certo. Então, basicamente, só quem faz parte da ONI é que pode utilizar as patentes da Microsoft de maneira grátis, digamos assim. Sim, basicamente é isso. Certo, certo. Portanto, eles nunca vão mandar cá para fora código das patentes que eles têm. Digamos assim. Pode eventualmente fazer sim, isso. Sim, mas não é. Pronto, não é. O facto de eles se juntarem não quer dizer que eles vão realmente largar então o código cá para fora para toda a gente poder não, ver. Não. Pois, não. Faz algum sentido do ponto de vista deles, da Microsoft. Por acaso esperava que eles lançassem o código e que eles permitissem ver o código e modificá-lo. Algum, de certeza que sim. Fazer parte do ONI não obriga a isso. Certo, certo. Outra coisa que eu expliquei mal foi sobre o Ubuntu Studio. O Ubuntu Studio, de facto, não sei se lembram, eu falei da questão de ambientes desktop e de eles quererem estar em vários ambientes desktop. Certo. E que tinham desistido dessa ideia. O que aconteceu foi que eles não desistiram dessa ideia. Ok. Só que em vez de criarem imagens específicas para cada um dos ambientes desktops, o que eles criaram foi metapacotes do Ubuntu Studio que tu podes instalar em qualquer ambiente desktop. Certo. E que depois tem uma interface de configuração que permite configurares tudo como no Ubuntu Studio. Certo, certo, certo. O que faz muito mais sentido e é muito mais interessante. E facilita também a entrada para as pessoas utilizarem o Ubuntu Studio, né? Também depois permites logo fazer a escolha mais tarde. Sim, eu por exemplo, eu dou muito bem com o Unity e não que o XFCE seja mau, não é para mim. Como outro ambiente de desktop pode não ser para essa pessoa. Certo. E eu fico muito mais confortável se puder utilizar os pacotes do Ubuntu Studio no meu ambiente de desktop preferido. E acho que isto faz uma certa lógica. Claro, claro. Se calhar também devia, quer dizer, não sei. Eu ia dizer que se calhar fazia sentido fazer isto para o Ubuntu também assim mais, sei lá, para o Ubuntu normal, não só para o Studio. Mas há muitas máquinas aí que também não têm capacidade para correr um Unity logo de raiz ou coisas desse género. Portanto, também faz sentido que eles... Portanto, estavas a fazer pacotes do Studio para Arch ou para Debian ou para Fedora? Não, o que eu estava a dizer era fazer o lançamento dos desktops de maneira a que tu possas fazer a alteração mais facilmente, como eles fazem no Ubuntu Studio, fazendo o Ubuntu normal também. Isso é um bocadinho mais difícil. Por exemplo, quer o Unity, quer o Mate, quer o Mint... Tem forks das bibliotecas do GNOME e o que causa problemas. Forks que quase tudo é compatível, mas tem lá coisas suficientes para causar problemas. Pois. Não acho que seja. Era pelo menos muito difícil. E dar cabo da estabilidade. Sim, e era uma carga de trabalhos mesmo. Não é que seja impossível, mas é muito trabalho pôr uma coisa dessas a funcionar como deve ser. Outra das coisas que nós ouvimos em termos de feedback foi os elogios nas melhorias de som e que o nosso som está mais profissional. E nesse aspecto só temos a agradecer ao nosso patrocinador, ao Thunderclaw Studios, que o nosso grande Alexandre trata da nossa edição de som e fazer a colagem dos nossos sons, digamos assim, e ter a paciência de nos ouvir provavelmente mais que uma vez durante a sua edição. Houve alturas em que eu ouvia-nos 4 vezes. Exato, ouvia-nos. Era desesperante. Eu à segunda já estava a dizer, eu já ouvi isto antes, já não me apetece ouvir mais. Exato, exato. Portanto, aí um grande shout-out para o Thunderclaw Studios e um obrigado pelo apoio deles e pelo patrocínio deles. Se vocês estiverem interessados também em melhorarem a qualidade dos vossos podcasts ou precisarem de algum serviço de edição, masterização ou qualquer coisa que tenha a ver com o mundo do som, mandem um e-mail ao Thunderclaw Studios, thunderclawstudio@gmail.com. Vamos deixar o e-mail no nosso post e pronto. Olha, e também super fixe foi fazer o show com o nosso ouvinte Pedro Silva. É verdade. Eu diverti-me imenso, foi super fixe ouvir coisas completamente diferentes fora da nossa área de conhecimento. Exato, exato. E acho que enriqueceu imenso o show. Enriqueceu o show e enriqueceu os nossos conhecimentos de maneira geral. porque realmente eu não fazia ideia que seria possível fazer o trabalho todo dele com ferramentas open source, e que prova que realmente é só uma questão de vontade, né? É só uma questão mesmo de vontade e de explorar e de querer fazer as coisas com, digamos assim, não tens que abdicar das tuas morais de open source e de usar código aberto e de free software para poderes fazer o teu trabalho mesmo em design gráfico. E isso agradou-me bastante de ouvir, vindo diretamente da fonte, digamos assim. Também me agradou bastante, mas olha, o que me tem agradado bastante este ano, a quantidade de hardware que tem surgido para GNU Linux. A Dell, eu estive a ver no site da Canonical, tem centenas de modelos de laptops e desktops certificados para o Ubuntu e outras distribuições também, garantidamente. Acho que Red Hat, pelo menos, também eles certificam. Portanto, o ano de 2018, eles lançaram quase dois modelos novos com suporte para GNU Linux, o que é dois modelos por mês. Uau, que é fantástico. Isso é maravilhoso. E os nossos amigos espanhóis da Slimbook lançaram o Pro 2, o Catena 2, o One V2, o Curve, o Chimera Aqua, o Chimera Ventus e, atenção, eles começaram com opções com gráficas Intel e Nvidia, processadores de Intel e gráficas, ou Intel ou Nvidia, e agora já têm opções com processadores e gráficas AMD. Maravilha. Portanto, eles expandiram imenso a sua oferta. Também falámos deles no show passado, os System76, que também faz computadores para correr no Linux, em especial Pop!_OS, o derivado do Ubuntu que eles têm. Que o Pedro correu, é o que o Pedro está a correr neste momento. Exatamente, ele está a correr ao lado do computador. numa passadeira. Numa passadeira, enquanto está a fazer edições gráficas. Exatamente. É assim que eles fazem as coisas. Mas o System76 vai lançar um computador com processadores ARM. Já vi o aspecto exterior do computador e algumas umas fotografias da board e de esquemas da board. Já deixaram ver um bocadinho como é que o computador está, como é que vão estar, aliás, e o processo de fabricação deles. E pelo que eu estive a ver, as specs deles são bastante poderosas, pelo que eu estive a ver. Sim, pareceu-me bastante interessante. Pelo que eu estive a ver, era máquinas com 16 GB de RAM, com 32 GB de RAM. Acho que até se falou numa com 128 GB de RAM. Estou super curioso para ver o que é que vai ser ali da System 76. E para além deste hardware todo novo, este ano foi claramente o ano dos snaps e dos flatbacks e dos app images e dessas coisas todas, que trouxeram imenso software novo ao ecossistema de Linux. Acho que vai mudar muita coisa. Vai mudar bastante, sobretudo a facilidade. Eu acho que a facilidade de instalar snaps e flatbacks e corrê-los hoje em dia abre imensas possibilidades, no sentido de sei lá, é tão fácil de manter as coisas hoje em dia com os updates, manter na última versão, escolher se queres ter o teu software bleeding edge diretamente, se os developers permitirem isso, teres o teu software a correr bleeding edge, por exemplo. No caso do LXD, eles estão sempre a fazer build. Portanto, sempre que eles fazem código, sempre que eles correm código, tu podes estar a correr imediatamente esse código e testar diretamente a partir dos snaps, por exemplo. Depois tens opções para correr snaps estável, portanto, se quiseres, tens servidores em produção ou não te queres estar a chatear muito, tens só os snaps estáveis. E depois imagina que sai uma fix, imagina que tu descobres um bug num snap estável, entretanto fazes um bug report, descobres um bug, fazes um bug report e eles dizem: olha, experimenta esta versão. É tão simples como fazer snap install channel unstable. Vais testar essa versão, vais ver se está resolvido e dizes: está tudo bem. E eles depois puxam isso para o canal estável e tu podes voltar ao estável assim muito rapidamente e muito facilmente. Eu acho que isto para mim vai ser uma das grandes revoluções que aconteceu neste ano em termos de instalação de software, e que estou a adorar utilizar e ver a ser utilizado. Sim, sem dúvida. Eu não utilizo muito, não sei se tu, jogos com o Steam e Proton e enfim. Já usei mais jogos, não usei tanto com o Steam, mas usei mais, tipo, usei mesmo nativos. O que eu usei era mesmo nativos, tipo o Open Transport Tycoon Deluxe e não sei o quê. Mas não, infelizmente não tenho assim muita experiência com os jogos em Steam, com o Linux neste momento. A ideia que eu tenho é que estas novas tecnologias vieram expandir brutalmente a quantidade de jogos disponíveis no Linux, e que isso certamente irá permitir a muito mais gente utilizar GNU Linux. E acho que que isso vai ter um benefício, apesar de não ser software livre. Aliás, o Proton é, mas o Steam em si não. Yeah. E os jogos em geral também não. Exato. Eles vão trazer um benefício muito claro de trazer muita gente ao ecossistema. E acho que isso vai fazer o ecossistema como um todo crescer. Exato, exato. Vamos ver para 2019. Estou bastante curioso para 2019 se eu conseguir correr um Red Dead Redemption ou uma coisa assim no PC Linux. Ah, que saiu ontem ou coisa assim. Saiu a semana passada. Sim. Um colega meu de trabalho veio-me perguntar se eu sabia o que era isso hoje. Eu não fazia ideia do que é que ele estava a falar. Também este ano foram anunciados o Librem 5 da Purismo, o telemóvel. E agora, como ouvimos hoje, quer o Pinebook, quer o PineTab, também telemóveis em hardware aberto. Também tivemos este ano a Microsoft lançou uma oferta baseada em GNU Linux para IoT, o Azure Cloud, como é que era? Não me lembro se era exatamente o nome desse produto, mas metia Azure ao barulho. Não sei, por ser honesto. Portanto, sim, é uma solução integrada de hardware, software e cloud para IoT e usando o GNU Linux como sistema operativo. Ok, ok. E para além disso, 50% das instâncias de sistemas operativos na Azure correm GNU Linux. Yeah, muito bom. A Microsoft aderiu ao ONI, como já falámos há bocadinho. E como falámos também há bocado, a Red Hat foi comprada pela IBM. Yeah, grande. Ora, movimento. Exatamente. Dito tudo isto, achas que este é o ano do GNU Linux? Não diria no desktop, porque isto é claramente bem mais do que o desktop. Isto é cloud, isto é móvel, isto é muita coisa diferente. Certo. Eu diria que quando o GNU Linux já está a acontecer, já desde há bastantes anos para cá, sobretudo na internet, né? Em termos de servidores e não sei o quê, que tem sido realmente já desde há uns anos para cá. Penso que começa a ser mais o ano do GNU Linux no hardware, para além do exemplo, né? do Android. É bom ver que já se começa a ver bastantes laptops, bastantes coisas portáteis que estão a correr Linux para além do Android. Estou a ver bastantes alternativas à Google. Aliás, os Chromebooks vão correr aplicações de Linux. Exato, e eles até correm LXD, o sistema de virtualização deles, que eles chamam o Crostini. Crostini é baseado em LXD, que é o que lhes permite correr as aplicações de Linux no próprio Chromebook. Ok, não fazia ideia. Yeah. E pá, eu acho que nesse sentido que este ano houve bastantes desenvolvimentos e diria que o Linux está a expandir para essas áreas. Para além de veres agora coisas tipo o do-it-yourself laptop, como eu tenho, outras coisas a acontecer nessas áreas, eu acho que em termos de portáteis e de chegar mais ao utilizador final, digamos assim, penso que está a crescer nessa área. Assim, não diria que seja o ano do Linux nessa área, mas digo que esteja a crescer bastante e a ficar bastante melhor. Eu acho que não houve um ano tão bom para o Linux até agora como este ano. Ok. É o que eu sinto. Ok. Mas em que sentido? Eu sinto que se... Em tudo. Nunca antes houve uma facilidade tão grande em ir comprar hardware que de certeza ia funcionar bem em Linux, como é claro. A cloud é GNU Linux. Certo. Os jogos ainda não são, mas claramente que se fez aqui uma mudança importante. Agora o GNU Linux é uma plataforma séria para gaming. A adoção de software novo é extremamente fácil e nos mundos no mundo de negócios, claro, enterprise e tudo isso, claramente há aqui um balanço gigantesco a favor do GNU Linux. Onde não domina já, ele está claramente a caminhar para dominar. Exato. E daí eu achar que este seja o ano do Linux. Ok. Vamos ver, esperemos. Claro que isto só é verdade se o ano a seguir for melhor. Exato. Se o ano a seguir pender a mais para outros sistemas operativos. Bem, mas pronto. Vamos ver. Mas sim, acho que a Google também tem ajudado de certa maneira a que isso aconteça. Agora, muito também com os Androids e com a ajuda da Google, quer se pense bem ou mal da Google, eles têm ajudado a fazer espalhar no Linux por esses utilizadores fora. E realmente o Chromebook tem sido. Tenho visto muitos posts sobre developers e sobre pessoal a sair dos Macs e não sei o quê, gostarem mais de Chromebooks. Portanto, estamos no bom caminho. Também acho que sim. Olha, e com isto chegamos já quase ao fim do nosso episódio. Ainda há tempo para a agenda. No dia 15 de novembro, pelas 20 horas, vamos ter o Encontro Ubuntu em Sintra, como costume no Saloon. Vão poder encontrar o link para isso nas notas do episódio. Mas, para além disso, no dia 17 de novembro, eu vou estar em Darmstadt, na Alemanha. Vou fazer uma cobertura especial do Secos Day, que é um Security in Open Source Day. Muito bom. Um evento que vocês vão ouvir, ou já ouviram, ainda não sei, a falar num episódio extra do nosso show. Eu vou lá dar uma talk intitulada Ubuntu Security for Human Beings and Now Also Robots, que basicamente é falar um bocadinho sobre as características de segurança que existe no Ubuntu, em todo o seu espectro e na forma como isso é entregue, independente de estarmos a usar Ubuntu, Ubuntu Mate, Ubuntu, Kubuntu, etc, etc, etc. Portanto, essa vai ser a tal que vou fazer lá. Tenho de fazer aqui um pequeno disclaimer. O meu empregador é um dos patrocinadores do evento, certo. Portanto, achei que era justo mencionar aqui isto. E depois, no dia 8 e 9 de dezembro, vou estar também na Ubuntu Party em Paris, mais especificamente na Cité des Sciences et de l'Industrie em Paris. Festa é o que a gente quer. Exatamente, como já disse, eu vou lá estar, vou fazer uma cobertura especial. Vou tentar dar uma talk, ainda não está acertado, mas também vai ser sobre o tema de segurança, mas agora com um bocadinho mais de privacidade também. E numa perspectiva mais prática, virada para quem acabou de entrar no mundo do Ubuntu. Certo. Tu ainda não conheceste, mas o Tiago conhece e é nosso amigo, o Michal Kotek, que faz comigo o Podcrawl, outro podcast. Certo. Também vai lá estar. Também vai estar o João Cybership, que acabou de ser nomeado o líder da equipa de usabilidade do Biports. Boa. Também é um bom amigo. E ouvi o rumor que os nossos amigos também do Nerdzoom, um podcast alemão, também podem ir. Ainda não está certo, mas seria muito fixe que eles lá estavam, que eles são então, muito fixe. E talvez houvesse hipótese de fazer um crossover com isso eles. Era espetacular de fazer. Exatamente. E então, com tantos amigos e com tanta coisa, vai ser mesmo festa rija durante 2 dias em Paris. Exatamente, ao mesmo tempo que vou estar juntamente com o Rudy na booth do Ubiports. Ok, ok. Portanto, muitos croissants, muito vinho, muito queijo. Exatamente. Boa, parece-me bem. E chegamos ao fim do episódio. Resta dizer onde é que podemos encontrar o podcast Ubuntu Portugal. O podcast pode ser encontrado em podcastubuntuportugal.org. Podem-nos encontrar nas redes sociais, no Facebook e no Twitter, Podcast Ubuntu PT. Podem também encontrar-me a mim no Twitter como Denegreira ou o Diogo DM Constantino, ou o Tica Ronde ou o Diogo Constantino. Ou Diogo. Tens dois? Tens dois Alias? Depende do sítio, porque nem todas as redes consegui arranjar o mesmo Alias. Certo, certo. O Tiago é o Tica Ronde. Exato. E se quiserem apoiar o show, têm várias formas de o fazer. Podem partilhar os posts do show nas redes sociais. Podem convidar os vossos amigos a ouvir e a gostarem das nossas páginas. Podem ajudá-los a subscrever o podcast. E podem tornar-se patronos em patreon.com/podcastubuntuportugal. Ser patrono é fácil, é barato, não dá milhões. Mas um dólar mais IVA também não dói a ninguém. Sim, e se cada patrono nos desse um dólar, nós já estávamos bilionários esta hora. Sim, se cada pessoa que nos ouve desse um dólar, estávamos bilionários. Exatamente. Sem dúvida. Ora, resta dizer ainda que o show é produzido pelo David, por mim e pelo Tiago, e é editado pelo Alexandre Carrapice do Standard Calls Studios. A música do genérico é Won't See It Coming por Alpha e Dry, e até o próximo episódio. Até a próxima.